Por falar nisso, deixa eu agradecer aqui meu parceiro Juninho, a toda a galera do portal, meu parceiro Ítalo França, portal do Arrocha. Só tenho a agradecer por essa retransmissão, agradecer a toda a galera do meu canal, a galera do portal, enfim. Todos juntos somos mais fortes, tá bom? Bora lá! Canção pra gente falar de amor.